019, reporte baixado travado, número 2 para pouso. Tá, baixado e travado, pode confirmar a posição do tráfego número 1? Sim, que nesse exato momento está a 3 milhas da, da sua aeronave. Tá. Salvador é 94089 na ponte. Azul 4089, mantém a ponte espera dando 0. Mantendo o ponto. Confirmando Salvador Gol 600, pode prosseguir para a posição. Gente, o... irá continuar a aproximação e reportará na DA. Já vieram me mandando reduzir, me dizendo desde o nível de cruzeiro para ter que arremeter aqui agora na brincadeira. Salvador, bom dia, Gol 924, Palmas com Sierra. Gol no 924, acesso de identificação, disparo nível de voo 050, chegada a Mário. Este voo 050, Mário, 924. Li frequência, cordial. Q07, Solo 06, divisão Olivia direita, prossegue via Alfa, reporte na Delta para cruzamento da 1028. Solo Salvador, boa tarde, voo no 806. Sierra, autorização para Aracaju. Pergunta 206, prepare a Pucajama para a direta, aguarde cópia. Pucajama. Alfa, passa na Delta. 600, arremeta, supa para 2 mil pés, agora não transfere esse controle. Entrando, bom, 600. Bom, 900, sobre para 2 mil pés, chama o controle, 120, decima 8. 208, 600. Controle, bom, 600, arremeteu, tá passando mil pés. Gol, 1600, curva à esquerda, proa 310, mantendo 2 mil pés. Esquerda 310, bom, 600, confirma esse teu comando. Uma aeronave na pista, 1600. Assim se mantém 2 mil pés, com 1600. Esquerda 310, gol no 1600. Azul 4089, tem um ATR da Trip no marcador externo, mantenha ponto de espera da 1-0. Trip 5240 na escuta da Torre Salvador. Agora afirmo. Ciente, o ajuste é 1099, autorizado pouso, pistão 10, vento 180 graus, 139, apenas confirme baixada travada. Ainda negativo, vai formar baixada travada, mais uma milha. Ciente, reporte quando, quando for, estiver baixada travada. Ciente. Vou aguardar o copo, né, Pedro? Agora baixado e travado, 2240. Sim, já está livre o pouso na 1-0. Livre pouso com 2240. O Gol 697 solicita desvio à esquerda para isso da forma banha. Confirma a proa por quantas milhas? 2135 por 10 milhas. Passarido, 2230, cópia. Porta sustentamento, gol 697. Porta final do desvio, gol no 697. Final do desvio, retornando a rota, gol 697. Certo. Controle no 2018, transponder 51113. Autorizado 120, pista 10, à direita, porta. Arbor, controle 128, transponder 51113, direto, vitória. Semana 513, transponder, sem parar a prospecção. Também o 13, chamará para acionamento, passarelo. Esquerda 07, autorizado o cruzamento da 1028, vai estacionar a parte militar, frequência livre. Trip 5240, solo 11, Olivia direita e chama solo 121, 19. Direito 219. Boa, 5240, livrando, escuta. 5240, vim aqui no Parapate 3. Parapate 3. 0 graus, 142. Vim decolagem, alto 4089. 019, graças. 1924, deixa para 2 no pé. Reduz para 2009. Deixa para 2009, 924. Prossigo no 806. Paracaju, nível 230, decolada 10, esquerda pós, saída Puca, jama após jama direto. Controle 120, décima 8, transponder 5076. Despelou para o gol 697. Mantendo bom, o gol no 697. Tá bom. Uno 600 para o curso localizador, curva esquerda pro 1160, reporte estabilizado. 1160, reportarei estabilizado, 1160. Pode manter o desvio, gol 697. Gente, reporta no final, gol 697. Reportará retornando a rota, gol 697. Transição frutí. Controle 120-8, transponda 5075. Autorizado 360, conforme a rota do plano, para o Zulu 19, primeira rodovia, decola da 1-0, curva esquerda, na Momo, Proti, 1208, controle 5075, ou transponder para o web 6721 já. 6721, correto, para o push e acionamento. Acabará quando pronto para push e acionamento no 04, web 6721 já. Salvador, azul 4089, passando 1700. Azul 4089, contato radar, sul para o nível de voo 380, saída da El Leda. Da El Leda 380. E o tanque chamou, confirme? TAN 3216, por gentileza, saída prevista por Fortaleza? Momo, transição, Fruti. Momo, Fruti, prato, TAN 3216. Ligou 697, vai passar ligeiramente à esquerda da posição Ponte e retornará a rota na proa de Pelo. Presente, gol no 697, vou direto Pelo. Pelo da presente, gol 697. No 924, esse para 2000 pés, posto estabilizado. 2000 pés, chama a Meireia, 24. está estabilizado, 1600. Voo no 600, completa chama a torre, 18, decimal 95. 285, 600. Salvador, voo 600, uma milha do externo, vai estar travado. 600, José Altimetro 0019, reporte vai estar travada. Vai estar travada. Zero, zero, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 119. Livre pouso 10, bom, 600. Voo 1924, completo, minha torre, 18, decimal 95. 295, 94. Salvador, bom dia, voo 924, 2000 do externo, baixou e travando. Vem para a torre. 924, final 90, estabilizado. 1924, assistir altímetro 0019. Continue a aproximação, número 2 para pouso, reportando trem de pouso, vai estar travado. 19, 924. Cargou no 754 para Campina Grande, prepare a PUC, agora cópia. Salvador, tá 3216. Dois no meia. Boa tarde para você, novamente. Muito boa tarde, Centro da Serra, autorização Fortaleza. Dois no meia, número 2 para copiar, aguarde chamada. Guarda, tá 3216. Paulo, boa tarde, bom 600, livro. Portal no 600, Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9, 1600. Oi, confirma, livre pouso para o voo 1924. Voo 1923, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 122. Livre pouso, voo 1924. Perdão, senhora, qual seria a primeira frequência? 125, decimal 1. Obrigado, até mais. 754, para copiar. Campina Grande, liga 390 autorizado, de uniforme do 10. Mecola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Sai da PUCA, transição de par. Controle 120, décima 8. Responda 5077. Para o pushback, acionamento. Chamaral. TAN 32 no meia, cópia? Copio, TAN 32 no meia. Para Fortaleza, nível 370 autorizado, uniforme Zulu 19. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Sai da mão, transição Froti. Controle 120, décima 8. Transponda 5-1-1-2. Autorizado 370 para Fortaleza, Copa Zulu 19. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 20 de cima 8, transponde 5-1-1-2, TAN 32 no 6. 32 no 6, correto, sempre parou o pushback acionamento. Acima cu do prato, TAN 32 no 6. Salvador, Goronau, 10-4, livrou. Voltar no 924, Taxi Via Alfa, repórter Centro de Leste. 924. Salvador, boa tarde, eu tenho 3193, ciente da informação Sierra para o Galeão. 3193, boa tarde, para o Galeão, autorizado nível 380 de uniforme Zulu 10. Pegada da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, leita após ele, a bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5-1-1-6. 3193, Galeão, autorizado 380 para o Zulu 10, decola da 10 com curva direita. Dael Leda Bridge, aciona 5-1-1-6, controle 208. Posição número 1. 3193, confirmando 5-1-1-6, transponda. Time para o pushback, acionamento. Chamará, senhor. Obrigado. Prossiga. Condições visuais, o número 500 pés, reporte em Paripe. LF, gol 697. Gol 1697, estabilizado no LF. Gol 1697, completo, chama a torre, 1-8, decimal 95. 1895. Salvador, gol 697. Gol 697, hoje o seu altímetro no 019, reporte baixar travado. O 019, baixou e travou. Ciente, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1970 graus, 1-2-2. Autorizado pouso, 90, gol 697. Portão de número 8. Agora a liberação do companheiro. Gol 1754, chamou pra puxa. Autorizado o pushback e acionamento, deixando a entrada do portão que o senhor livrará. Livre, de forma que o companheiro ingresse no mesmo. Deixando 28 livre, eu vou no 74, autorizado. Volume 924, ingresse no pátio lentamente, portão 8, que está sendo liberado pelo companheiro. Autorizado, ingresse no pátio, portão 8, 924. Pushback, acionamento, objeto 672114. Track 2-1-4, autorizado para o pushback acionar, chame táxi. Vira e puxa essa meta no 4, 672-1. 1697, solo 25, livre à direita, chame solo. 121 na décima 9. 219, boa. Paulo Salvador, Gol 697, livramento, escuta. 697, tá de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 697. Salvador, SAN 3216. 3216, portão 2, aguardo. Puxa o estacionamento na ponte meia. Meia dúzia, aguarda, 1806. Vai dar. Na rotatória em Paparã. Taxi Web 6721, tem 151 a bordo, 3 horas e 30, Fernando Recife. 721 direita, ponto de espera 1895, 1019, boa viagem, 672. Negativo direita, já chama 10995, ajuste 1019, muito obrigado, senhor 6721. Pronto, táxi, gol 1754, POB 120, alterna Fortaleza, 4 horas e 10 da autonomia. TV táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1019, uma boa viagem. Pátio Índia Alfa, 1895, Kenegão 1019, gol 1754. Da Juliette, gol 697. 697, agilizando o portão 5. Portão 5, gol 697. 806, após o gol, a retaguarda está livre no 612, chame táxi. As aeronaves parcaram no 05, autorizado pushback no 06, gol no 806. Negativo, tem um gol que vai, tá, vai passar por a sua retaguarda para o ponto de espera. Após esse gol, está livre. Atente, após a passagem do gol por ponto espera, livre, puxa pé, gol no 806. 10, é 7, 2, 1, no caneta. Adora, tá 3805, boa tarde para a aprovação, Guarulhos. 3805, boa tarde, Guarulhos, com distância 1019. 1019, obrigado. Salvador, tá 3216. Confirme. Eu tá 3216. Chega 3216. Tem alguma previsão aqui pra nós, pro pushback? Não, é só o gol que tá passando agora, o setor tá. Já coordenem, após o gol aí tá livre. ok, muito obrigado. Faz o gol, tá livre. 3-2 no meio. No 754, boa tarde. Alinhar e manter. Cabeceirão no zero. Pátio da Bata, Guarda Cobre para Jundiaí, o ajuste 1-0-9, o Charlie Fox Juliet. Escolheu, ia para a pauta, tem um campo ali. Chama a torre, 1-2-95. 18, só que com 9-5, muito grato, excelente tarde. Bom voo. 208, muito obrigado, boa tarde, 672. Redução Salvador, aquele cordialismo, boa tarde, eu estou passando o Índia Paparosca, 1 minuto da rotatória com o Cabalinho. Índia Paparosca, muito boa tarde, dá pra gente, autorização 17, reporte 3 milhas fora. Que beleza, cara, na sua escuta, reportará 3 fora. Índia Paparosca. Controle, Salvador, boa tarde, objeto 6721, passa 2000 no perfil da Momo. Vai 6721, no contato canal de colagem, super divisão 630, saída Momo. 630 autorizado, na saída Momo 6721. Paris, pelo Romeu Oscar, Mackenzie, São José dos Lóis. 1754, autorizador, decolagem, pistão 0, vento 190 graus, 122. 1954, livre decolagem, pistão 0. Paparosca, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 190 graus, 139. Baixado e travado, para 197 livre, grato, papão. Você se encontrar na rede. 806, livre táxi. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, seguindo a aeronave da Tanto, no ponto no ponto de espera 1895-1019. Boa viagem. Índia Alfa, seguindo a aeronave da TAM, ponto de espera 1895, gol, 1806. O TAM 3216, 148 ao POB, autonomia de 350, Fernando João Pessoa para o táxi. 3216, direita, ponto de espera 1895, 1019, uma boa viagem, TAM 3216. 3216, táxi, ponto de espera 190, 1295, 1019, TAM 3216. 3805, cópia. 3805, prossiga. Sou para o nível 390, sai da PUCA. 390 PUCA, voa na 754. Eita, da El, Lida Bridge. Controle 120, décima 8, e o transponder 5125, então 3805. 3805, 340, aprovado, Brasil 10, da El, Lida Bridge. 5125, sua gentileza, só o controle. O 128, controle e o transponder confirmando é o 5125. 5125, 128, zero? Sim. Obrigado, vai chamar quando pronto aqui na 11. No 41, nossa identificação, desse para bater o pé, chegar até a bomba e ajuste no...